faccio sul tiro del maletto. Departure, good evening, Europa, 0-8-4. Departure, flight level 390, Europa, 0-8-4. Ascensão 350, 14488. Cristóvão 2, 3 a 3. Zero, cinco, três. Zero na PUC, 73. Zulu Giorno, follow 5. Teria a possibilidade de cortar. 170 Puka, pode curvar à esquerda da presença e evitar formações? Na pista está deteriorada. Rio 5972. Autorizado Motiva para o 340 Rio 5972. Tango 9250, boa noite. Tô 4190, 5 0.